Tem quem usa só pra abusar, usa só pra forjar, condenar quando nada consta. Tem quem só quer persuadir, consumir, sofre da síndrome do pequeno poder. Não tem como tomar o que é o seu saber, cuidado com tudo que aspira a ser. Axé, achei o que eu quero buscar, quando fui me perguntar qual é meu poder. Pra transformar, informar e trocar de igual pra igual na capital do capital. Cidade portal do bem e do mal e de tudo que há entre os extremos. Não temos. Traz a mandinga, dispensa o caô. Rouba a unidade, gingado na go. Bate, bate, bate, cu do tambor. Bota minha alma no elevador. No seio da rua, criança mamou. Em cada esquina do nosso pelô. Comando traíra, fomo traidor. Samba da repressão. Boneca de louça, dando sopa. Maca, toca, pede a bolsa. Menina levada, pega a mulata. Cobra criada, vai lá na praça. Boneca de louça, dando sopa. Quero poder, não é só pra ter. Ir e vir fazer acontecer. Pra que poder?